Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus amigos queridos, estamos chegando mais uma vez com o nosso programaço Mundo Sertanejo. Como sempre, estamos juntos, né? Graças a Deus, a cada dia, novos ouvintes, novos amigos pelo Brasil afora. Muito obrigado a todos vocês que compõem as equipes das nossas rádios afiliadas à nossa central de produção, Rádio Estúdio Brasil. A cada diretor, cada programador, cada locutor, o meu abraço carinhoso. Muito obrigado, viu? Vamos abrir o programa com o Cristiano Araújo cantando Maus Bocados. Seu coração falou de mim. Sei que ele falou que eu tô fazendo falta. Ele falou também que sem mim tá difícil. As noitadas e os amigos não tão ajudando. Sei que seu coração gritou por mim. Na última moda sertaneja que o DJ tocou, da piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. É, eu sei, tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, é que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei largado e não te esqueci. Não, não, não, não, também passei e te liguei levado fora. Sei que seu coração gritou por mim. Na última moda sertaneja que o DJ tocou, pra piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. É, eu sei, tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, é que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, largado e não te esqueci. Não, não, não, nada bem passei. E te liguei, bebado fora de hora. E nem cê tá fazendo agora. Ligado a cobrar, chorando, querendo me amar. É que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, largado e não te esqueci. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês, amigos do Brasil inteiro, que prestigiam o nosso programaço Mundo Sertanejo. Olha, daqui a pouquinho no programa de hoje, vamos receber mais uma vez Eliane e Samuel, que estão conquistando o Brasil inteiro com suas músicas bonitas, bem interpretadas, viu? Aqui Mora Gente, Você Vai Se Arrepender, e agora a nova de trabalho, Olhando Nos Seus Olhos, que nós tocamos bastante semana passada, o povo já conhece. Daqui a pouquinho eles ao vivo com a gente aqui no estúdio, porque agora Pedro, Paulo e Matheus, amigos de Brasília para o Brasil inteiro, cantam Volta. Mundo Sertanejo!

teus olhos relucentes que eu busco agora. Se me chamam com desejo, pra mim não tem hora. É por isso que eu ando em alta rotação, feito um asteroide na escuridão. O motor do carro parece que chora. O sol agora está nascendo, está chegando o dia. Mas sei que valeu a pena tanta correria. Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho. Pois passei a noite voando sozinho dentro desse carro pela rodovia. Está de volta com absoluto sucesso o óleo de avestruz que o mundo inteiro está admirando. Agora com novo nome, óleo de avestruz Sopremo. O alimento natural que vai ajudar você a ter muito mais saúde. Os ômegas 3, 6, 7 e 9 encontrados neste produto podem melhorar demais a sua vida. Intestino preso, colesterol alto, triglicerídeos elevados, feridas, hemorroidas, queimaduras, psoríase, dores pelo corpo, derrame, cicatriza feridas em diabéticos e muitos outros benefícios. Óleo de avestruz Sopremo, o alimento rico em ômegas que ajuda a recuperar sua saúde. Adquira os nossos produtos acessando nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através do nosso representante em sua cidade. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação Diego Valadares. Muito bem, já estamos de volta. Mundo Sertanejo está no ar. Música no seu rádio, muitos alôs para todos os nossos ouvintes do Brasil inteiro. Meu abraço carinhoso, muito obrigado pelo carinho. E conforme anunciamos, a partir de agora, um bate-papo bem descontraído e, claro, muita música com os nossos amigos que o Brasil já conhece, Eliane e Samuel. Oi, meus amigos! Tudo bem com vocês? Salou, Vedigão, salou. A gente tá salou na promoção. Maravilha. Bom demais. Bom demais estar aqui com você, Diego. Deus me abençoe mais uma vez. A gente tá virando freguês aqui do Mundo Sertanejo. Ah, mas tem que ser. Vocês já são artistas de carteirinha. Aqui da nossa central de produção, Rádio Sul do Brasil. E nós já estamos anunciando lançamento nacional de Eliane e Samuel. Mundo Sertanejo. Muito bem. Vocês, há muito tempo a gente vem tocando aqui algumas músicas de vocês. Você Vai Se Arrepender e Aqui Mora Gente. Isso. Músicas que o povo já conhece, nossos ouvintes do Brasil inteiro já conhecem, né? E olhando nos seus olhos, nós começamos a divulgar nos programas da semana passada. Isso. Inclusive, eu quero até retificar aqui com o nosso público que nós tocamos essa música anunciando um outro título, né? Delírio de um Poeta Louco. Isso. Mas foi um erro de produção, aqui sem problema, todo mundo erra. Mas a gente retifica e a partir de agora não acontecerá mais esses erros, né? Vai que o erro é o acerto, então, né? Estamos acertando, né? Olhando nos seus olhos, que música linda, melodia, letra, né, Samuel? Linda. Isso, né? Essa música é do meu pai, Ivan Moreno. É composição do Ivan Moreno? É, e junto com Antônio Vito. Essa... Nossa senhora, vamos ouvir? Vamos, bora. Eu amei essa música. Olhando nos seus olhos, cantam bonito, Eliane e Samuel. Dá pra perceber que você não é feliz. Seu olhar é quem diz que na sua vida está faltando amor. Seu sorriso triste não dá pra esconder. Dá dó de ver, tristeza com beleza nunca combinou. Eu também sou infeliz, assim paixão. Alguma coisa triste tenho aqui no coração. Quem sabe a gente juntos possa um dia de duas tristezas fazer uma alegria. Sei que de repente você pode achar que não dá, que não dá. Mas o tempo vai dizer quando na vida está faltando amor. Alguma coisa tem que se fazer. Vou pintar a vida de uma nova cor. Sem temor, amor, me dê a sua mão. Nessa estrada onde vamos não tem solidão. E o brilho dos seus olhos pode ser depois duas estrelas na noite de nós dois. Seus olhos pode ser depois duas estrelas na noite de nós dois. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Aí, ouvimos aí a nova música de trabalho dessa dupla de Brasília para o Brasil inteiro, Eliane e Samuel. Linda música, romântica, né? Nossa, essa aí. Ivan Moreno... Ivan Moreno dá tiro no coração, tá, né? Tá apaixonado, né? É muito lindo. Igual uns amigos nossos falaram, do Boni Beluco, falou assim, você dá a surra de caneta. Deu surra de caneta. Né? Essa é novidade. Eliane e Samuel, vocês, conforme Ivan Moreno teve uma vez com a gente aqui, e ele disse que vocês estavam assumindo o bastão. Né? Pois isso. É, ele fala isso. E assim... Ele não parou de cantar, canta muito, mas a vida vai levando e a pessoa vai se encaminhando para outros caminhos, né? Exato. Mas quando a gente vai para casa dele, não tem conversa não, bom dia, boa tarde, como é que tá seu dia? Não, é violão, ó, a nota é tal, essa música tá, vamos fazer, acertou aqui, errou ali. Tá certo, não, mas ele tá fazendo a coisa certa, acreditando isso. No talento de vocês, que Deus deu, né? E claro, o grande padrinho, Cleiton Aguiar. Nosso irmão Cleiton Aguiar, que está realmente aí, já abraçou a carreira de vocês. O Cleiton me comenta, ele fala de Eliane e Samuel assim, com os olhos brilhando. Né? É verdade. Então, é muito bom. Isso e é ter bom. O Cleiton como empresário e padrinho. Tem jeito não, em primeiro lugar, Deus, né? O Cleiton tem muito tempo que não mexeu, não queria trabalhar com dupla nenhuma, assim, a não ser, quer dizer, já ajuda as duplas do Brasil inteiro, divulgando de graça, sem jabá, principalmente na rádio. Eu, por exemplo, agradeço muito ao Cleiton. Pois é, rapaz, ajudou. E ele tá tocando até na rádio dele lá em Coromandel, na Super 90. Super 90 FM. Então ele sempre ajuda, ele não queria mexer com dupla. Assim, particular, né? Mas quando ele viu o nosso trabalho, ele falou assim, não, vamos acreditar. Claro, está acreditando sim. Isso. Como ele acreditou no meu pai, no Chico Rei Paraná, agora está acreditando na Eliane Samuel. Com certeza. Daqui a pouco, vocês vão cantar ao vivo, porque agora a gente ouve aqui, Aqui Mora Gente, que todo mundo já conhece. Já conhece. Vamos ouvir? Já conhece, vamos lá. Bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda. Ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando. Batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. E você grita reclamando que o barulho tá demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, décima-feira, a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, hoje nós estamos recebendo. Eu falo igual o Mineirinho, nós estamos, né? Nós estamos aqui no Mundo Sertanejo. Muito bem, hoje o programa Mundo Sertanejo é brilhantado por esta linda dupla que canta bonito, Eliane e Samuel. Meus amigos, mais uma vez aí para relembrar os nossos amigos do Brasil inteiro que já ouviram, mas vão ouvir novamente. Quem não ouviu, ouve pela primeira vez. Quantos anos, quanto tempo de carreira, Eliane Samuel? Bom, nós temos uns 7 anos, né? Assim, de dupla oficial, mais de 7 anos. Uhum. Mas cantando com Eliane desde criança. Sempre acompanhei. São irmãos, né? Desde os 15 anos, eu sempre acompanhei a Eliane. Mas oficialmente, mais de 7 anos dele. Maravilha, porque a Eliane fez dupla com a Jorge. Isso, né? Com a minha madrasta. Eu já cantava sozinha antes, né? Exato. Já cantava sozinha antes. Aí depois, meu pai me apresentou a Geórgia, que hoje é a esposa dele. E olha, rolou o clima aí. Ele juntou o útil ao agradável. Então, o casório. Então, uma pessoa maravilhosa. Eliane de Paula e Samuel. Eliane de Paula e Geórgia, né? Isso. Aí o pessoal fala, por que não coloca Geórgia? Pois é. Não, mas Geórgia é comigo, né? Na mudança do nome. Exato. Aí o Samuel também fez dupla. Zezito e Zé Paulo. A dupla foi o maior sucesso em Brasília. Pisa de mansinho, pisa devagar. Então, aí, agora estão juntos. Estamos juntos. Eliane e Samuel, irmãos. Isso. De sangue, irmãos da música. Isso. Também, né? Vamos cantar um ao vivo? Simbora. Vamos lá, então. Eliane e Samuel, vamos caminhar. Vamos você também. Caminheiro que lá vai indo pro rumo da minha terra. Por favor.

entender com seu jeito de amar. Vai perder meus carinhos, vai chorar, vai chorar. Vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer. Vai pedir pra eu voltar. Você vai se arrepender com seu jeito de amar. Vai perder meus carinhos, vai chorar, vai chorar. Vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer. Vai pedir pra eu voltar. Você vai se arrepender com seu jeito de amar. Vai perder meus carinhos, vai chorar, vai chorar. Vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer. Vai pedir pra eu voltar. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Muito bem, ouvimos aí. Você vai se arrepender. Música linda que o Brasil inteiro já conhece, Eliane e Samuel. Meus amigos, vocês já estão preparados aí com a banda bacana, fazendo isso, shows, né? Vamos aos contatos, nossos contratantes, Brasil inteiro, que queiram levar o show de vocês para as suas cidades. Simbora. Fiquem à vontade aí para os contatos telefônicos, redes sociais, vamos lá. Quem quiser levar a Eliane e Samuel, é só ligar no 061, aqui de Brasília, né? É 9981-3601. É Brasília, 61, 9981-3601. 9981-3601. 9981-3601. Perdi minha dupla. aqui se sentar dois caboclos aqui, só modão. É verdade. Vamos dar o telefone cantando que já entra no filme do show, né? Isso. Eliane Samuel, telefone para shows: 61 99 81 3601. Muito bem. E nas redes sociais também, no Facebook. Isso, Twitter, Instagram. Já está em construção. Está em construção. Maravilha. Quem quiser mandar também e-mail pra gente também, mandar música, é rbmmusica@gmail.com. Muito bem. E o Cleiton Aguiar, acreditando em vocês, o Cleiton Aguiar, que é um artista, um locutor, cantor, apresentador, que o Brasil inteiro conhece e admira, né? E o Cleiton Aguiar, empresário de vocês, acreditando nesse projeto de sucesso. Logo, logo, já vem o DVD, e aí é só sucesso. Que Deus continue abençoando vocês. Amém. E as portas aqui estão sempre abertas, viu? Pode deixar. Bom, que a gente agradece volta. A você, Diego Valadares, a nosso amigo Edelson Moura, junto com a Zélia, Márcia Ferreira, também, que vem dando esse apoio grande aqui na Rádio Estúdio Brasil, né? Você aqui no Mundo Sertanejo, como sempre, executando a Eliane Samuel, né? E agradeço de coração mesmo. Deus abençoe, viu, Eliane? Sucesso mais e mais. Mais e mais. Ó, eu quero agradecer esse povo maravilhoso que escuta as rádios. Liga, entra no Facebook do Diego, pede nossas músicas, com porque certeza. O Diego atende, viu? Se pedir pra ele, atentar não, né? Perturba ele! Isso. Muito bem, a gente está aqui pra abrir um espaço pros nossos artistas. O espaço são dos artistas, né? É. E como eu conheço os dois lados, sou cantor também, então é tão gratificante, né? Quando é verdade. Os radialistas quando abre a porta, músicas, né? Pois, então, todo locutor tinha que ser cantor também, porque ele entendeu o que a gente passa. É verdade. Mas tem um monte de bonito no Brasil Apoia que está nos ouvindo e com certeza nos apoia. É verdade. Muito obrigado a vocês. E essa música, Delírio de um Poeta Louco, também é autoria do Ivan Moreno. Ivan Moreno e Renata Castelo. Olha, vamos ouvir? Agora. Cantam Eliane e Samuel. Meus amigos, sucesso, leva um abraço, tá, para o grande irmão Cleiton Aguiar. E o Brasil inteiro ouve Eliane e Samuel cantando Delírio de um Poeta Louco. Pro meu coração, que eu te faço uma canção com lindas frases de amor. Eu te faço uma sinfonia e todos os dias te mando uma flor. Canções, poemas, poesias, paixões,